A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Ora, muito boa tarde, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. Estamos aqui para inaugurar uma nova temporada do Clube da Rádio Escola e o Meio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. E a equipa, basicamente, que vai fazer companhia durante este ano é idêntica à do ano anterior. Algumas baixas, portanto alguns dos alunos tiveram que seguir os seus caminhos, ainda bem, porque são cumpridos novos sonhos. Fazem parte então da nossa equipa este ano a Beatriz Vaz Pato, o José Ribeiro, a Mafalda, o João Mário, o Martim Sousa, a Matilde Martins, o Ricardo Neves e Mário Teixeira. Falta referir que convosco e connosco estará presente a doutora Célia Lourenço, sempre que os contextos o permitam. A equipa que tanta e que cumplicidade com ela criou nas últimas temporadas deste nosso programa, dela espera que nos continue a mimar com o seu apoio. As rubricas que este ano vamos ter serão as mesmas, ou se quiser, vamos dar continuidade às da temporada anterior, com pequenas ou ligeiras alterações, em muitos geradas pelas saídas de alguns dos membros do clube, que felizmente para eles prosseguem os seus sonhos por várias instituições do ensino superior. Para eles vai, antes de mais, o nosso agradecimento pelo trabalho que desenvolveram no clube e igualmente o desejo de que, mesmo à distância, continuem a dar o seu contributo. Assim, por este programa passarão sugestões de visitas, sugestões musicais, nas suas mais diversas manifestações, a cultura pop, os livros, o nosso mundo, o ambiente e o imperativo que se nos coloca, já não apenas de preservar, mas de o salvar. Por fim, daremos conta do que de bom se faz na nossa AEOH. Hoje, e porque esta semana começou com o dia 10 no calendário, a Beatriz Vaz Pato traz-nos um tema que pode muito bem surpreender-nos. Vamos a isso, Beatriz. Boa tarde, caros ouvintes. Trago-vos hoje uma notícia bastante inquietante, publicada pela Organização Mundial da Saúde e que tem passado despercebida pela grande maioria dos habitantes deste planeta. Refiro-me ao facto de o continente africano apresentar a taxa mais elevada de mortes por suicídio no mundo. Falando de valores em concreto, afirma-se que cerca de 11 em cada 100 mil pessoas morrem por suicídio anualmente em África, o que está acima da média mundial de 9 em cada 100 mil pessoas. Esta situação deve-se, em parte, à ação insuficiente para abordar e prevenir fatores de risco, incluindo condições de saúde mental que atualmente afetam 116 milhões de pessoas, face às 53 milhões referenciadas em 1990. O suicídio é um grande problema de saúde pública e cada morte por suicídio é uma tragédia. Infelizmente, a prevenção do suicídio raramente é uma prioridade nos programas nacionais de saúde, referiu Matos e disse. Felizmente, a Organização Mundial da Saúde lançou uma campanha que se assinala em 10 de outubro e que visa alcançar 10 milhões de pessoas para sensibilização pública e mobilizar o apoio dos governos para aumentarem o financiamento de programas de saúde mental, incluindo esforços de prevenção do suicídio. Para além desta ótima prestação da OMS, existe ainda a boa notícia de que, em agosto passado, os ministros da Saúde de África aprovaram uma nova estratégia para fortalecer os cuidados de saúde mental e estabelecer metas para 2030 e que inclui, designadamente, a garantia de que todos os países terem uma política ou legislação na área da saúde mental. E falando de suicídio, falamos também de solidão, que tantas vezes leva a esse mesmo ato. Para isso e acerca disso e a propósito disso, por que não, Ricardo? You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. It's torture. Tonight is gonna be the loneliest. There's a few lines that I wrote in case of death. That's what I want. That's what I want. So don't be sad when I'll be gone. There's just one thing. Time I've got left, and the only thing I know now is that I wanna spend it with you, I'll see it. Tonight is gonna be the loneliest. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious. Tonight is gonna be the loneliest. You'll feel the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. It's torturous. Tonight is gonna be the loneliest. I'm sorry, but I gotta go. You left me, it's me guilty so. Part of me, a part of me that will never be mine. So be it. Tonight is gonna be the loneliest. You'll be the saddest part of me, a part of me. Acabamos de ouvir The Loneliest, a música mais recentemente lançada pela banda italiana de rock, vencedora do Festival Eurovisão da Canção 2021, Maneskin, com a música Ziti e Bueni, que iremos ouvir de seguida. Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto, che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per quest'ora mi sto allenando. E buonasera signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori, ma sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa, ma diverso da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime, questi uomini in macchine, non scalare le rapide, scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo risalirei dal tuo brio. E non c'è vento che fermi la naturale potenza, dal punto giusto di vista del vento senti l'ebbrezza, con la lincera alla schiena ricercherò quell'altezza, se vuoi fermarmi ritenta, prova a tagliarmi la testa, perché sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. vado a galla, che qui mi manca l'aria, parla. La gente purtroppo parla, non sa di che cosa parla. Tu portami dove sto a galla, che qui mi manca l'aria, parla. La gente purtroppo parla, non sa di che cazzo parla. Tu portami dove sto a galla, che qui mi manca l'aria. Ma sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. E siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Ora foram depois as sugestões do Ricardo e agora vamos passar para a Matilde, que nos vai trazer um tema atual. Portanto, se essa semana começou com 10 de outubro, portanto, a semana passada foi recheada de feriados no nosso município, e creio eu que as datas nem sempre são mera coincidência, e a propósito de repúblicas, vamos ver qual é a sugestão de leitura que a Matilde traz até nós hoje. Boa tarde, caros ouvintes. A sugestão de leitura desta semana prende-se à comemoração do 5 de outubro. No passado dia 5 de outubro, comemoraram-se 112 anos da implantação da República e, por isso, hoje trago até aos nossos ouvintes o livro A Primeira República, 1910-1926, de Fernando Rosas. Fernando Rosas, professor catedrático na Universidade Nova de Lisboa e investigador no Instituto de História Contemporânea, apresenta-nos uma reflexão sobre o que foi a Primeira República Portuguesa. Cita os fatores que levaram ao seu sucesso, bem como os fatores que levaram à sua queda, em 1926. A Primeira Grande Guerra, a crise de legitimidade da governação republicana e a ruptura com o movimento operário são algumas linhas de análise que o historiador Fernando Rosas apresenta no seu ensaio. O autor inicia a obra com o seguinte discurso. A crise histórica dos sistemas liberais do Ocidente, aquela que vivemos, potenciada pela época neoliberal do capitalismo, parece tender para a emergência de um novo tipo de regimes, pós-democráticos, autoritários, populistas e xenófobos. Os paralelismos com a primeira grande crise dos sistemas liberais, nos anos 20 do século passado, e com o seu desfecho trágico na época dos fascismos e da guerra são, pois, incontornáveis, apesar das importantes diferenças de contexto histórico. Permitam-me, por isso, a sugestão de que este livro possa também ser lido sob essa perspectiva. Esta obra leva-nos a fazer uma viagem ao passado recente e mostra que, apesar das diferenças históricas, não estamos muito longe de cometer os erros do passado. Por isso, é necessário conhecer a história para evitar que ela se repita. Boas leituras! E já agora, boas músicas. Sugiro o retorno a António Variações, na excelente recuperação feita por Marisa Liz, do tema Guerra Nuclear. Já esqueceram o cantar e o sorriso, já não são homens de boa vontade. A loucura está a vencer o juízo, o ódio, a amizade. Estão-se a despir de toda a humanidade. Esqueceram o cantar e o sorriso, já não são homens de boa vontade. A loucura está a vencer o juízo, o ódio, a amizade. Estão-se a despir de toda a denunciar, vou alertar. Querem fazer a guerra nuclear. Vou protestar, denunciar. Estou-me a alarmar. Que culpa tenho eu se eles te querem suicidar? Fazer ameaças, o poder já está descontrolado. queixar, estou mal a armar. Vou suplicar ao Deus da vida para os neutralizar. Vou-me queixar. Fernando Rosas, é indissociável falar-se também de política e, dando continuidade à temática que anteriormente era desenvolvida por um outro componente, temos agora a Mafalda, que fará, portanto, que irá apresentar o tema sobre política. Força, Mafalda. De acordo com o Jornal Público, o ex-presidente brasileiro Lula da Silva, representante do Partido dos Trabalhadores, venceu a primeira volta das eleições presidenciais brasileiras com 48% dos votos, enquanto o atual chefe de Estado, Jair Bolsonaro, representante do Partido Liberal, obteve 43,4%, segundo dados publicados, com 99% das urnas contadas, contrariando o quadro que a generalidade das sondagens apontava. A fase inicial da contagem mostrou Bolsonaro na frente, mas à medida que foram contados os votos em estados mais favoráveis a Lula, como no Nordeste, a tendência foi virando. E, até ao passado sábado à noite, as sondagens indicavam que a principal dúvida era se iria haver uma segunda volta, deixando Lula da Silva muito perto de alcançar mais 50% dos votos, enquanto Bolsonaro não chegava a 40%. O atual presidente mostrou ter um apoio muito mais sólido do que aquilo que era antecipado e que se estendeu a muitos dos seus aliados. O objetivo do candidato do Partido dos Trabalhadores era alcançar a vitória logo à primeira volta, mas a prestação de Bolsonaro foi melhor do que o esperado. Os candidatos apoiados pelo atual presidente conseguiram também bons resultados. A vitória à primeira volta era significativa no contexto atual, uma vez que Bolsonaro passou meses a propagar dúvidas acerca da lisura do sistema de voto, fazendo uso de teorias da conspiração que diziam ser possível falsear os resultados, apesar de nunca, desde 1996, quando o sistema foi implantado no Brasil, ter havido qualquer relato de infrações eleitorais. Ainda no dia da votação, Bolsonaro não garantiu que irá reconhecer uma eventual derrota. Questionado no Rio de Janeiro, logo a seguir a ter votado, Bolsonaro apenas falou em eleições limpas e voltou a duvidar das sondagens que, ao longo dos últimos meses, puseram Lula como forte favorito a um regresso à presidência. Para além de ter conseguido frustrar as previsões que davam como certa uma derrota pesada contra Lula, Bolsonaro tem razões para sorrir também com a forma como vários dos seus aliados saíram bem-sucedidos, uma vez que conseguiram ser eleitos para o Senado Federal. Ainda assim, os valores da abstenção atingiram os 20% e dois dos outros candidatos, Ciro Gomes e Simone Tebet, somaram 5% dos votos. Portanto, em suma, e muito honestamente, não me parece que qualquer um dos principais candidatos seja o mais correto, digamos assim, lembrando a polémica existente com a Petrobras no mandato de Lula da Silva e pensando em todos os casos de corrupção e mesmo de atentado à democracia de Bolsonaro. Ainda assim, parece-me que a escolha que se faz neste momento no Brasil é entre a democracia, escolhendo Lula da Silva, e um regime tendencialmente mais ditatorial com o Bolsonaro. As sondagens dos últimos dias dão a vitória a Lula, mas tal como se enganaram na primeira volta, nada é certo nesta segunda, ainda que me pareça que sim e que a vitória esteja praticamente dada a Lula da Silva e esperemos que assim seja, que se confirmem e que ganhe a democracia. Claro que esta vitória acarreta outros riscos, como possíveis ataques por parte de Bolsonaro e dos seus apoiantes, vendo-se logo pela forma como insinua que o sistema eleitoral é fraudulento e duvidando dos resultados que o mesmo irá apresentar. Uma possível vitória de Bolsonaro seria, diria eu, um atentado à democracia mundial, a juntar a tantos outros casos que vemos na Europa e no mundo e cada vez com mais força. Relembro assim que a segunda volta é no dia 30 deste mês e cá estaremos para ver como é que a situação se desenrola. E da incerteza dos resultados eleitorais no Brasil, que só ocorreram no dia 30, que só sabemos deles nessa altura, passamos para a cultura pop com o João Mário. E Ryan Reynolds, ator que interpreta o anti-herói, acabou de nos entregar uma surpreendente novidade que incluirá o famoso ator Hugh Jackman. Para quem não está familiarizado com Deadpool, o primeiro filme conta com um mercenário chamado Wade Wilson, que é um anti-herói do universo Marvel, conhecido como Deadpool. Depois de ser submetido a uma experiência para ganhar um fator de cura, Deadpool, brincalhão, armado com as suas habilidades, armas e um sentido de humor negro, vai atrás de um homem que quase destruiu a sua vida. Em um vídeo postado nas redes sociais, Ryan Reynolds anunciou que Deadpool 3 estreará em setembro de 2024 e que Hugh Jackman regressará como o Wolverine. Perguntou Reynolds casualmente. Sim, claro, Ryan, respondeu Jackman enquanto lavava os dentes atrás dele. Claro que os dois estão sempre a brincar um com o outro, principalmente nas redes sociais, mas a verdade é que ambos possuem uma amizade especial. Os dois têm-se apoiado mutuamente através de vários eventos da vida, projetos cinematográficos e agora este novo filme, onde Jackman estará pronto para repetir a sua icónica personagem. Para quem também não está familiarizado com o personagem de Jackman, Wolverine, conhecido como Logan e às vezes como Arma X, é um mutante que possui uma capacidade física aprimorada, fator de cura, que por sinal é o mesmo de Deadpool, pois o fator de cura dele é derivado de Wolverine, e três garras ósseas, que serão substituídas por adamantium, um metal fictício da Marvel. Nós fãs do personagem temos de ter em conta que este novo filme introduzirá Deadpool no MCU, ou seja, inúmeras questões são levantadas acerca do personagem de Jackman. Será que é desta que Wolverine será introduzido no MCU juntamente com Deadpool? Ou será que é apenas uma breve aparição neste filme? Is there a way out? Oh, Esta semana venho falar do álbum Patient No. 9. Patient No. 9 é o 13º álbum de estúdio do cantor inglês de heavy metal Ozzy Osbourne. O álbum foi lançado a 9 de setembro de 2022 pela Epic Records e tem sido produzido por Andrew Watt. Patient No. 9 recebeu críticas maioritariamente positivas dos críticos de música contemporânea. No Metacritic, que atribui uma classificação normalizada de 100 a críticas de publicações tradicionais, o álbum recebeu uma pontuação média de 75, com base em 10 críticas, indicando críticas geralmente favoráveis. Gareth Williams, do Wall of Sound, deu ao álbum uma crítica positiva, dizendo que ele contém, não há como disfarçar, uma das vozes mais singulares do rock e o cantor soa tão bem quanto há anos. Embora este álbum não seja inovador, está à frente de Black Rain de 2007 ou Scream de 2010. Juntamente com Ordinary Man, que explodiu nos tops mainstream em 2020, o Patient No. 9 não lhe ficará muito atrás. A lista de faixas tem Patient No. 9 com a participação especial de Jeff Beck. A lista de faixas contém Patient No. 9 com a participação especial de Jeff Beck, Immortal com a participação especial de Mike McCready, Parasite com a participação especial de Zakk Wylde, No Escape From Now com a participação especial de Tony Iommi, ex-membro original dos Black Sabbath, tal como Ozzy Osbourne, One of Those Days com a participação especial de Eric Clapton, A Thousand Shades com a participação também de Jeff Beck, Mr. Darkness com a participação de Zakk Wylde, Nothing Feels Right também com Zakk Wylde, Evil Shuffle com a participação também de Zakk Wylde, Degradation Rules com a participação também de Tony Iommi, tal como No Escape From Now, Dead and Gone, God Only Knows e, por fim, Dark Side Blues. Os créditos deste álbum, que vem no livreto tanto como na versão de vinil como na versão de CD, pertencem a Ozzy Osbourne nos vocais em todas as faixas, Andrew Watt na guitarra nas faixas 1 a 3 e 5 a 13, o baixo das faixas 4, 6, 7, 9 e 12, teclados nas faixas 1, 5 a 7, 11 e 12, piano nas faixas 3, 6 e 12, bateria nas faixas 11 e 12, backing vocals em todas as faixas e também foi o produtor do álbum. Zakk Wylde na guitarra nas faixas de 1 a 3, de 6 a 9, na 11 e 12, teclados nas faixas 1, 5, 7 e 9 e órgão na faixa 8. Jeff Beck na guitarra nas faixas 1 e 6, Tony Iommi na guitarra nas faixas 4 e 10, Mike McCready na guitarra na faixa 2, Eric Clapton na guitarra na faixa 5, Josh Homme na guitarra na faixa 12, Robert Trujillo baixo nas faixas 1, 3, 7, 9, 10, 11 e 12, Duff McKagan baixo nas faixas 2 e 5, Chris Chaney baixo na faixa 8, Chad Smith bateria nas faixas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12 e percussão na faixa 6, Taylor Hawkins na bateria nas faixas 3, 7 e 12 e percussão na faixa 3 e por fim James Poyser no órgão na faixa 5. Este álbum tem a duração de 61 minutos e 10 segundos. No geral do 7,7 em 10 é este álbum. É um álbum bastante bom, especialmente para um músico de 73 anos com Parkinson. O Ozzy é sem dúvida um dos melhores músicos de todos os tempos e a sua discografia, tanto com os Black Sabbath como enquanto artista solo, comprovam isso. Hoje iremos ouvir duas músicas, aliás já ouvimos uma, Patient No. 9, e iremos ouvir em seguida No Escape From Now. How much confusion when living today. Yeah. Após este excelente apontamento musical trazido aqui por Martim, quem sabe se de auriculares nos ouvidos não viajaremos com a Mafalda na sua visita que hoje nos traz até aqui. Até onde nos levas hoje, Mafalda? E esta primeira visita é em homenagem à nossa tão querida professora Célia. A Feira da Castanha está de regresso ao Santuário de Nossa Senhora das Preces, em Aldeia das 10, no Conselho de Oliveira do Hospital. A 18ª edição do certame decorre a 23 de outubro. À semelhança de anos anteriores, os produtos endógenos estão em destaque, assim como o artesanato e a gastronomia. É, por isso, um evento que destaca os produtos locais, especialmente a castanha. Além disso, celebra também a chegada do outono. No mesmo dia, estará também a decorrer o Cucurim Sky Race, promovido pela Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. Situado a 1230 metros de altitude, o Cucurim é um espaço natural de grande beleza, localizado num dos cumes mais importantes da Serra do Açor. Esta é uma corrida em montanha, com percursos recheados de trilhos técnicos, muitas vezes inacessíveis sem ser a pé, com grandes declives, subidas de pequenos riachos, com fundos rochosos e com pouca água, subida de pedras, entre outros tipos de piso, com terrenos acidentados. A corrida conta com partida e chegada no Santuário de Nossa Senhora das Preces, em Aldeia das 10. A prova divide-se em três distâncias: Cucurim Sky Race, com 25 km, Mini Cucurim Sky Race, com 13 km, e uma caminhada com 12 km. Os organizadores do evento estão ainda a dinamizar outras atividades, como o concurso de fotografia, que já conta com 4 edições. Todas as informações foram disponibilizadas pelas entidades organizadoras, que são o Município de Oliveira do Hospital e as Aldeias do Xisto. Os eventos contam ainda com o apoio de várias entidades e empresas da região. Aproveite estes dois eventos aqui tão perto de nós e celebre o melhor do nosso concelho. Boa viagem! Bom, e mesmo a finalizarmos o nosso programa, resta-nos também falar um pouco do arranque do ano letivo no agrupamento de escolas do Oliveira do Hospital e, portanto, tudo decorreu, queremos nós, dentro da normalidade, e sublinhamos aqui dois eventos que ocorreram. Merecem destaque duas atividades essenciais, portanto, que decorreram, uma no dia 9 de setembro, portanto, que teve a ver com a entrega dos diplomas dos alunos do 12º ano, portanto, com aqueles que concluíram, logicamente, o ensino secundário e que, neste momento, estarão todos já nas universidades, esperamos nós, auguramos nós, e também o evento que decorreu ainda há bem pouco tempo, no dia 30 também de setembro, que teve a ver com a entrega dos diplomas de mérito-valor dos nossos estudantes. Em próximas edições, provavelmente, teremos até vós mais eventos e haverá muitos, com certeza, que decorrerão até ao final deste primeiro período. O resto de boa tarde e até à próxima semana. A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital.